a cara do momento. Fuma-se a rima na rima da turma, tudo fazendo mais uma trilha. Com a família, a noite brilha, tag na pastilha. Estilo bom, liberado do som, do original, tipo vinil do Sinatra. Tradicional, igual o refrão do Gonzaga. Psycho, já do fora, pistol na levada, engatilhada na tragada. Já desci minha quebrada, ouvindo o beat, fazendo grafite. Caiu pra rua, observa a lua, sem limite. Sou meio de street, a blue bar, beat, capite. Já sinto hit, sigo com a tribe na trip. Caixa, Mike, MVC, Technic. E o serão na rabiola, de marola. No rolê da orla, vem da seda pra cachola. Desbelota a bola, atividade no gobola. Disco na vitrola, som do cartola. Trilha sonora, apavora na hora. Aurora sonora de cada lugar. Eu represento a minha área, Botafogo, Maitá. Ei, pega o beat, vai pra rua, sente o hit. Faz mais uma, tá acabando, vai começar. Eu chego aonde o meu tempo me levar. Então eu pego o beat, vou pra rua, sente o hit. Depois faço mais uma. Onde o meu tempo me levar? No canto da máfia, reggae, pare pra refletir. Essa selva é só prédio que cresce, vem me diminuir. Pense o tempo de pé no bumba, de campo com a família. Tipo um mini clima no banco do fundo, um clino free. Tô com felpe, rec no radinho, cuidado, salva pra mim. Céu azul, J. Vila Blue, põe no caminho. De raca, foge um tantinho e até de maca. Sem força fraca, desligada, vim revigorada pra mim. Sou de Naya Beef, liga a família, vem. De modo peculiar, real, vem neném. Só no chá de sem simi, sem me chama da convém. Hoje eu vim pro jantar, hey, cê sabe quem? Vou te mostrar qual é. Eu vou andar a pé, vou fazer meu rolê. Vou contra a maré, já que a rapa quebrou. Se você disser que vem, não vi, é. Vou me encontrar no rap, minha fé resgatei. Tô de volta e gostei, sente o brilho, vem cá, não obedeço. Fez, fiz o passo, lancei, lancei a cigantei. A força de buscar, que dentro eu encontrei. Ei, então pega o beat. Faz mais uma, tá acabando, vai começar. Eu chego aonde o meu tempo me levar. Então eu pego o beat, vou pra rua, depois faço mais uma. Tá acabando, vai começar. Eu chego aonde o meu tempo me levar.